Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. You're trying to do to my heart. Everything I had was yours. Now I'm closing all the doors. What you trying to do to my heart? You better run. You better hide. You better leave. What you trying to do to my soul? What you trying to do to my soul? Every time I see your face, see you in another place. What you trying to do to my soul? Yeah. You better run, run, babe. You better hide, my girl. You better leave, leave me now, girl. I love you, girl, love you so. Can't you see, don't you know? I can't stand your alibis. Telling lies, tell me why. Said I want you back home. Yeah. Let it come out of you, girl. What you trying to do to my head? Oh, what you trying to do to my head? Every time I see your face, I see you in another place. What you trying to do to my head? You better run, yeah, girl. You better hide. Leave me, baby. You better leave by my side. I'm gonna keep on walking. Keep on walking. Gotta get away. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais. Início da Floresta desta semana com a voz de Robert Plant, a voz de Led Zeppelin, mas aqui no momento a solo e anterior na carreira de Robert Plant, antes de ser recrutado por Jimmy Page para os novos Yardbirds e mais tarde os Led Zeppelin, claro. Em 1966 saiu o single You Better Run, lado B, com Everybody's Gonna Say, e é essa música que vamos escutar também. Já escutámos o lado A, You Better Run, e agora o lado B, Everybody's Gonna Say, é a voz de um jovem, muito jovem, Robert Plant, em 1966. Everybody's gonna say that it's all fine. No one gave me a chance that I'd make you mine. Everyone said I would come out last. Oh, they said that the thrill of me is soon to pass. Hey. Gonna be mine for quite some time. Come back, everybody, baby. Everybody, come back. I want your love so bad. Come back. Need you all the time. Come back. Everybody's gonna say. Come back. Yeah. gonna say that it's so fine. No one gave me a chance and I'd make you mine. Come back, baby. Everybody said, Lord, I would come out last. Oh, they said that the thrill of me sure would pass. Come back, baby. But I wanna say to you, but I come back. I need your love so bad. Come back. Need you all the time. Come back. Everybody's gonna say. Floresta Encantada, primeiro com a voz de Robert Plant, antes de pertencer aos Led Zeppelin. Escutámos não uma, mas duas músicas com Robert Plant no arranque do programa You'd Better Run e, entretanto, também a faixa Everybody's Gonna Say. Logo depois de Robert Plant, estivemos com os Count Five, a faixa Psychotic Reaction, um tema que está incluído no álbum de estreia de Count Five, que tem o mesmo título, Psychotic Reaction, saiu em 1966, desta banda mais conotada com o garage rock, que entretanto foi surgindo pelos Estados Unidos em meados dos anos 60, isto depois da invasão britânica das muitas bandas de guitarras que chegavam do Reino Unido aos Estados Unidos da América, e em meados dos anos 60 surgiram muitas bandas deste género de guitarras e depois a cruzar também outros elementos elementos mais psicadélicos. Os Count Five são naturais da Califórnia, da cidade de San José, e editaram então em 1966 o disco de estreia Psychotic Reaction, uma das bandas possíveis dessa chamada invasão britânica. É uma banda de Liverpool, e não são os Beatles, são os Cubas. Tiveram, na verdade, um trajeto um pouco semelhante ao dos Beatles, também uma banda a sair do circuito de bares de Liverpool, mas claro, não teve o mesmo sucesso dos Beatles, os seus conterrâneos Beatles. Os Cubas, que se escreve com K, dois O's, Cubas, formaram-se em 1962 e terminaram em 1968. No entanto, lançaram um álbum precisamente em 1968, o registro Barricades, onde está esta faixa e que dá título ao registro Barricades. São os Cubas, banda de Liverpool, em 1968. A discontented speaker speaks, a thousandfold in every street. When Muslims fire to his words, the sound of freedom's might is heard. Footsteps and the beat, and hatred's faces shouting fight to prove your reason and your right. Charge up. in its head low drop. A flood of gas thrown in the fight, let alone obscure its upon my face, and the majestic smoke of scent dissolves forever in its place. The shadowy friends that line the walls all dream while laying down, while the window tapping silhouette in rain begins to drown. In the room percussion, the discussion slides as you enter through the door. And the one-armed bandit laughs aloud and disappears once more. Foolish thoughts of ecstasy are dead, but without much concern. In the hearth, my hopes by millions twisted as they burn. The crooked faces of clocks appear and die in nightmare dreams, while juggling music surrounds us both and turns our thoughts to screams. In the room of percussion, the discussion slides as you enter through the door. It laughs aloud and disappears once more. My God, the spiders are everywhere, with ruby wine and our tangled nerves, our mouths flap in despair. And with tumbled words of poetry, we try and prove we care. But the glowworm light of creativeness moves out into the rain, and the joystick dies and disappears, its scent alone remains. In the room of percussion, the discussion slides as you enter through the door. Laughs aloud and disappears once more. In the room of percussion, the discussion slides as you enter through the door. And the one armed bandit laughs aloud and disappears once more. My God, the spiders are in. A Floresta Encantada nestes últimos minutos com um par de bandas britânicas. Primeiro estivemos com os Cubas, banda de Liverpool, com a faixa Barricades. E, entretanto, os Kaleidoscope, banda londrina, não confundir com uma banda também com o mesmo nome, mas dos Estados Unidos da América. Uma banda de Londres, formada em 1967. Os músicos passaram, aliás, por outros projetos. Os mesmos músicos tiveram bandas diferentes, na verdade. E como Kaleidoscope, lançaram o álbum de estreia em 1967, o registro Tangerine Dream, e onde podemos encontrar esta Further Reflections in the Rooms of Percussion. Entretanto, seguimos para os Estados Unidos da América e agora com os The Moving Sidewalks, uma banda formada em Houston, no Texas, em 1966. A banda durou muito pouco tempo porque dois dos seus elementos foram recrutados para o exército norte-americano. Não esquecer, decorria a Guerra do Vietnã neste período. A banda terminou pouco depois. No entanto, outros músicos da banda continuaram na música, como, por exemplo, o guitarrista Billy Gibbons e o baterista Dan Mitchell, que, curiosamente, iriam formar depois os ZZ Top. Vamos até ao período inicial dos Moving Sidewalks. Foi em 1968 que gravaram as canções do primeiro disco, o álbum Flash, um disco que já conheceu uma reedição. O disco original saiu em 1969, há uma reedição do ano de 2000, onde está esta música. 99 Floor é um dos temas bónus da reedição do álbum Flash dos Moving Sidewalks, lançado em 1969. E para ouvir agora na Floresta Encantada, 99 Floor são os Moving Sidewalks. We got on an elevator, then we shut the door. Floresta Encantada, com três momentos distintos de meados dos anos 60. Início da sequência com os Moving Sidewalks, com 99 Floor, uma faixa bónus do álbum Flash, lançado em 1969. Pelo meio estivemos com os Action, The Action, uma banda formada numa cidade perto de Londres, formada em 1963. Os Action, que fizeram parte da subcultura apelidada de Mod, tocavam muito ao vivo, uma música soul influenciada pelas novas referências da música pop. A faixa que acabámos de escutar, Come Around, saiu já numa coletânea em 1995, a coletânea Brain Roll Gold, que recuperou muitas faixas dos Action gravadas entre 1967 e 1968. E, entretanto, ia fechar esta última sequência de três faixas, os The Accent, banda inglesa formada em Yorkshire, mudaram-se para Londres em 1966 em busca de maior sucesso comercial, e, de facto, em Londres era onde estava tudo a acontecer. Gravaram um single pela Decca em 1967, a faixa Red Sky at Night. No entanto, o tema esteve longe de ser um sucesso comercial e até considerado pelos executivos da editora como demasiado progressivo. O tema era demasiado progressivo para ser para ter algum sucesso no meio de outros nomes como o Jimi Hendrix ou The Cream, que tinham de facto músicas mais diretas, apesar desta faixa dos Accent ser também um pouco densa e pesada, mas era muito mais fantasmagórica e progressiva em comparação com as bandas que estavam a ter sucesso no ano de 1967. Talvez se tivesse saído alguns anos depois, os Accent poderiam ter tido o sucesso de outros nomes ingleses. Não tiveram, mas deixaram-nos este single, Red Sky at Night, de 1967. E agora, na Floresta Encantada, iniciamos a primeira de algumas semanas em direção ao álbum The Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, prestes a celebrar 50 anos. A viagem psicadélica até à celebração dos 50 anos de Dark Side of the Moon. A carreira dos Pink Floyd na Floresta Encantada até à edição do seu álbum mais emblemático. Foi a 1 de março de 1973 que saiu The Dark Side of the Moon, faz 50 anos, precisamente daqui a algumas semanas, e até lá vamos recuperar alguns dos momentos marcantes no percurso de Pink Floyd, e hoje vamos passar três faixas. A primeira que vamos ouvir é retirada do álbum de estreia dos Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, o álbum que ficou marcado pela escrita de canções, pela composição de Syd Barrett, ele que assina a maior parte das músicas deste primeiro álbum de Pink Floyd. Era de facto o compositor principal, até uma série de problemas psicológicos o afetarem de tal forma que teve mesmo de sair da banda. Os Pink Floyd, em 1967, a voz é de Syd Barrett, a música chama-se Flaming e roda agora na Floresta Encantada. Alone in the clouds all blue, lying on an eiderdown. Yippee, you can't see me, but I can you. Blazing in the foggy dew, sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can you. Watching buttercups come to light, sleeping on a dandelion. Too much, I won't touch you. the starlit sky. Traveling by telephone. Hey ho, here we go, ever so caminho até Dark Side of the Moon dos Pink Floyd faz-se claro também com Syd Barrett. A início de carreira de Pink Floyd, foi ele a força motora principal do projeto Pink Floyd, juntamente com Roger Waters no baixo, Rick Wright nas teclas e Nick Mason na bateria. Dois momentos particulares: primeiro, Flaming, no disco de estreia de Pink Floyd em 1967, The Piper at the Gates of Dawn, e entretanto Jug Band Blues, a faixa que encerra a Saucer Full of Secrets de 1968, o único disco, na verdade, a contar com 5 Pink Floyds, neste caso também com a contribuição de David Gilmour, e este é o momento derradeiro de Syd Barrett enquanto elemento de Pink Floyd, a faixa Jug Band Blues, onde de facto também se confessa, de certa forma, referindo-se a uma série de fantasmas que já ocupavam a sua mente. Syd Barrett saiu de facto da banda em 1968, em seu lugar entrou David Gilmour, e por que não escutarmos um dos temas que pertence a Saucerful of Secrets, mas que surge aqui numa versão ao vivo, gravada nos estúdios da rádio britânica BBC, a 25 de junho de 1968. Chama-se Let There Be More Light. São os Pink Floyd em 1968 e ao vivo numa das sessões de John Peel, e é a mesma voz de John Peel que vamos ouvir no início desta faixa. Let There Be More Light. Next number from the Pink Floyd is also a track on the Saucerful of Secrets LP. It's called Let There Be More Light. Say summoning his cosmic powers. Let There Be More Light, os Pink Floyd, em 1968, ao vivo nos estúdios da rádio britânica BBC e com introdução a cargo do radialista John Peel, para este momento da Floresta Encantada, que pretende fazer aqui uma viagem até ao álbum The Dark Side of the Moon, a celebrar 50 anos no início de março. Nas próximas semanas vamos recuperar outros momentos de outros pontos fundamentais na carreira de Pink Floyd, até tudo ficar cristalizado naquele que se tornou no álbum mais emblemático da banda britânica e que merece, claro, também destaque na Floresta Encantada. Estamos quase no fim do programa desta semana, mas ainda tempo para o momento Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa. E no espaço Zuvizeva Zappa desta semana na Floresta Encantada, o regresso a 1972 até ao disco de Grand Wazoo, um álbum de jazz fusão, essencialmente com instrumentais, longos instrumentais, onde Frank Zappa cruza o rock com o jazz, e é um disco feito ainda durante um período de convalescença por parte de Frank Zappa, ele que foi agredido em dezembro de 1971 num concerto em Londres. Um namorado invejoso pela sua namorada estar a demonstrar algum afeto em relação a Frank Zappa empurrou Frank Zappa do palco e Zappa caiu e teve uma série de fraturas e demorou muito tempo a recuperar. E durante esse período fez alguns discos e um deles é este, Grand Wazoo, lançado em 1972. Vamos ficar com o tema Eat That Question e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Este é Frank Zappa em 1972. Até para a semana.